cheguei. Até aqui eu cheguei. Não voltará, pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Não voltará, pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Uma longa caminhada, um percurso muito difícil pra seguir. Lutas e provações, fazendo de tudo pra mim desistir. Sem nenhum incentivo, pelo contrário, é só recriminação. O desânimo é grande pra mim parar, mas eu continuo dizendo que não. Sou questionado se realmente é isso que Deus quer pra mim. Ele respondeu através de um profeta mais de uma vez que sim. Não sei se chegarei algum dia em algum lugar. O importante é fazer a obra de Deus, evangelizar. O difícil é enfrentar as dificuldades que a gente passa. Cantou sem valor, sem patrocínio, sem nada. Lutando por um espaço, um reconhecimento na parada. Pagando passagem do bolso pra cantar em algum evento. Às vezes me pergunto, será que realmente eu tenho talento? Esperaram o resultado de toda a minha dedicação. Quantas horas perdidas compondo letra com papel e caneta na mão. Enquanto isso, os cantores do mundo estão com o bolso cheio. Patrocínios e muitos empresários que investem nesse meio. E eu, gravando meu CD e vendendo assim então. Muitos humanos não compram, preferem pagar a vida no que tem no mundão. Tudo que vem de fora é considerado melhor, né não? Ainda bem que eu não canto pensando em dinheiro, eu canto de coração. Senhor, me dá ânimo pra continuar. Me dá forças pra não desanimar. E não chutar tudo pro ar. Pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Não voltará. Pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Não é cobrando ninguém não, mas em vida também quero ter mão. Bens materiais, alimento pra minha família. Humilhar o sistema que sempre nos humilha. Vou pedir a Deus que venha nos abrir as portas do céu. Pra eu desfrutar da gordura, doçura, o maná e o doce mel. O rap nunca me deixou mais rico nem mais pobre. Mas assim se descobre que teu zelo maior não está aqui, meu irmão. Galardão, salvação, verdadeira certeza que tenho cristão. Mas preciso de algum pra manter a saúde, a alegria e o lazer. Porque alguns são demais, enquanto outros só ficam com as sobras. Não se esqueça que você também vai ser julgado pelas obras. Muito digno obreiro do seu salário, não sou milionário bancário. Mas não deixo meu sonho trancado no armário. Foi ele que me chamou, disse senhores, me aqui estou. Quantas vezes lutei, quantas vezes chorei. Mas em Deus, meu irmão, esperei. Pois ele é fiel pra cumprir toda obra, está chegando a hora. Fico na dispensação do meu pai. Prosperidade, saúde, também peço paz. Também peço paz. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Não voltará, pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Não voltará, pois tu és fiel. Tu és fiel, meu rei. Tu és fiel, meu rei.